773, chame Recife, 1285, decimal 1. Família Gol 973, é 1231. 1251, bom voo. 1251, obrigado, mano. Romeu 35, 57, Santos, Romeu, com autorização para Campinas. 35557, só instante a cópia, Campinas, ajuste no 013. Bravo, aguarde, só um instante. 35557, cópia. Cópia. Salvador Campinas 360, Pesolu Urubi. Pesolu 16, decola pista 90, curva à direita, saída da El Leda, faz Leda Motiva. Controle 119-8, transponda 5420, trip 5557. Fala, comunicado para a cabine 5360, trip 5360, decola da 90, saída da El Leda, após o Leda. Controle da cara de 5420, trip 5557. Retíssimo, trip portão 8, chame pro. A aeronave da Azul que chamou para o reboque, prossiga para a Torre Salvador. Está autorizado o início do reboque, chame na saída do Pátio 3, o Alfa Yankee Bravo. Salvador, voo 1161. Diga. Bom dia. Gente da informação Eco, autorização Guarulhos na posição 1161. Guarulhos 360, via Operador 16, decola pistão ao zero, curva direita, da El Lida, pois Lida Motiva, controle 1118, transponda 5423, o gol no 1161. 360, Guarulhos, uniforme do Lula 16, decola da 10, primeira curva direita, seguida da El Lida, depois posição Motiva, controle 198, transponda 5423, gol 1161. Correto, chefe, pronto. Outra. Salvador, Azul, Alfa, Yankee, Bravo, e está pronto para ingressar no pátio principal. Autorizado, ingresso, reporte no término. Alfa, Yankee, Bravo, reportará, obrigado. Fala, Salvador, Trip, está na 08 para fechamento. Autorizado, Trip, chame táxi. Para táxi. táxi 3 até o ponto de espera, reporte pronto. Para posicionamento, ONU ONU. 11 autorizados, chama o táxi. A área decolar, vento calmo, ajuste 1003, bom dia. caminhão no para o táxi, 109 a bordo, 4 horas, caminhão. Ele táxi até o ponto de espera, 1895 no pronto. Até o ponto de espera, 1895 no caminhão. Tchau, 25, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 35557. Perfil da Dial. Bom dia, 7 contato cadastro, 360, saída da Dial. A 360, saída da Dial, 5557. Pode voar a Leda da presente com referência? Autorizado. Vou ler a 5557. Linhares decolar, sinal zero, vento calmo. Decolar, voo. decola 30, controle 119, decola 8, boa viagem. 198, boa, boa, 1969. Salvador, voo 1161. 1161, bom dia, por causa do pedaço 360, saída da El. 360 da El, voo 1161. Controle Salvador, trip 157, pode voar a posição VUC, está presente? Chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, coordenando exatamente com eles, bom VUC. 2351, bom trabalho. Controle voo 1161. Prossiga. Possibilidade da proa de Motiva da presença? Com a coordenação. Porta. Locomotiva restrito nível 340. Vai receber 340, bom nome, meu.